vai cantar e não sei o quê. Nave, é bom demais. Nave fazendo fumaça de belota, fumaça de belota, fumaça de belota. Rapidamente chegando até o céu, até o céu, até o céu. Fazer as cabeças, fazer as cabeças. E no dia de hoje sempre haverá belota, sempre haverá belota. Belotas nessa cabeça, belotas nessa cabeça, belotas nessa cabeça. Yeah, yeah. Seguindo cada passo do compasso da base style, é todos reunidos, pois amigo é uma coisa que se guarda no fundo do peito, com todo respeito. Esqueça o nome, esqueça o que foi dito, o que foi feito. O free não é refeito. Quero só pensar que amanhã é mais um dia de freestyle com minha maloca no gueto, rolando um tremendo belo preto. Cabeça de nego, sabes como é. Comecei por um acaso, mas minha belota agora eu caso pra rimar com uma tribo dos pajé. Comendo pão com mortadela, penso na sequela, louco não seca a goela, tomando um café. Pois é, louco é sugerido um digestivo, sou mais que um tiro. A maquiagem borrada na face não faz o meu estilo. É, o cara ter ou o cara não ter é consequência do ser e seus vários quesitos e requisitos. Se manca, vou comprar um tubo de samba e tomar com minha banca, comendo coquitos em zezitos. Yau, yau, www. tribodospajé.cjb.net. Acesse, pode crer moleque. Atomic MC agora deixa sua rima. É bom demais, eu fumo só do fumo que me traz paz. A tribo dos pajé nunca se satisfaz. Sempre quero mais, traz mais, traz mais. É bom demais, a tribo dos pajé sempre quer mais, traz mais. Pobre coitado, sendo pisado, massacrados como se fosse uma parada estragada. Mente sequelada, colado com um pote de nó, contagioso e pegajoso, nem chiclete. E fode moleque, eu tô aqui pra fazer rap, vê se deixa de pileca, assunto velho, solta o back, esquece. Eu como sal do fumo que me traz praia. Mesmo assim, aprendi a ter respeito, orgulhoso, não. Não bati no peito, humildade ao invés de preconceito. Me liguei desde cedo em meus direitos, até de canhota. Procurei fazer perfeito, tudo bem. No mundo do crime somos todos reféns. Esculachando e sendo esculachado, sempre acontece. Algo tô ligado, tá errado, mas me mantenho calmo. Fico quase indignado com todos os seus erros. Você não merece um caldo. É bom demais, eu como sal do fumo que me traz paz. A tribo dos pajé nunca se satisfaz. Sempre quer mais, traz mais. É bom demais, a tribo dos pajé sempre quer mais, traz mais. Muito bom de fumar, muito bom de fumar, muito bom de fumar. Fazendo fumaça de belota, fumaça de belota, fumaça de belota, fumaça. Rapidamente chegando até o céu, até o céu, até o céu. Fazer as cabeças, fazer as cabeças. E no dia de hoje sempre haverá belota, sempre haverá belota. Belotas nessa cabeça, belotas nessa cabeça, belotas nessa cabeça. É bom demais, eu como um sal do fumo que me traz praia. A tribo dos pajé nunca se satisfaz. Sempre quer mais, traz mais, traz mais.